Quando ela se vai, tudo é insensatez. Tem-se a impressão que se vai morrer. Peixe quer mar, ave voar. Eu quero amar o amor que vive em mim. E para ela, todas as músicas de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas o nosso pedido, ou melhor, a nossa pedida é música. Nesta manhã de domingo vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que pela vez primeira está conosco e nos envia uma simpática missiva e afirma categoricamente que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele o nosso gentil ouvinte, Sr. Raimundo Garuti Libanês. Pela vez primeira conosco, o Sr. Garuti Libanês. Seu primeiro nome é Sr. Raimundo. Portanto, o seu Raimundo Garuti Libanês, quero ouvir com Roberto Silva, do musicista saudoso Benedito Lacerda, sucesso do Orlando Silva, aqui com Roberto Silva, amigo leal, Luiz Lua Gonzaga, não poderia faltar. Luiz Lua Gonzaga, canto do maestro Guilherme, Pau de Arara, que beleza! Ainda para ele, Sr. Raimundo Garuti Libanês, que reside em São Carlos e pela vez primeira conosco, em adaptação para o nosso idioma, do Oswaldo Santiago, em arranjo maravilhoso, Aguinaldo Raiol solta a voz e canta Creio em Ti. Escute, meu grande amigo, preste atenção no que diz, em despedir-me de ti. Trocamos um abraço forte, desejos de boa sorte, e incontinente eu parti. A tristeza mal contente, até hoje estou vivendo como meu destino quer. E esse amigo até agora não sabe que eu vim embora por causa de uma mulher. Para não cometer um erro, preferi este desterro com toda resignação. Pra eles a vida é bela, hoje ele vive com ela e ela no meu coração. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, um batulão,

Deitei-me então seu peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição! Pensando que abraçava, alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Mas, vamos com música. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque o envelope da mesma e solicite músicas. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Nós vamos atender a dona Marina Martins dos Santos. Ela reside também aqui em São Carlos e ela afirma que a nossa cidade desperta o som desta pedida sonora e ela gosta quando chega aos domingos e ela fica ao pé do rádio para ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. A dona Marina Martins dos Santos, pelas palavras elogiosas, a nossa equipe, os nossos agradecimentos, quer ouvir o trio Iraquitã, o famoso e autêntico trio Iraquitã, em arranjo Astor Silva, da Nelly Pinto, em adaptação para o nosso idioma, La Barca, A Barca. Mazzaropi, o maior cômico que o cinema nosso já teve. Mazzaropi, aqui, mostrando seu talento também como cantor. Mazzaropi, do saudoso Eupídio dos Santos, Fogo no Rancho, que pérola linda, que pérola brejeira regional, maravilhosa, cantada pelo Mazzaropi. Ainda para ela, dona Marina Martins dos Santos, que reside aqui em São Carlos, do Jacó do Bandolim, o quarteto em si, dando um verdadeiro espetáculo vocal com Tis Cariocas. Dizem que se partires eu te esqueço, tu que és da minha vida a razão. Nunca te esquecerei, pois eu te quero, és o capricho do meu coração. Soubeste alegrar meus pensamentos, me deste o amor que eu sonhei. Terminaram para mim os sofrimentos, desde a primeira noite que te amei. Minha praia se veste de amargura, porque de barca breve vais partir, a cruzar outros mares de loucura, certa de correr mundo a sorrir. Quando a luz do sol for se apagando e te sintas cansada de vogar, lembra que eu aqui estarei rezando para que tu decidas regressar. Veste de amargura, porque de barca breve vais partir, a cruzar outros mares de loucura, certa de correr mundo a sorrir. Quando a luz do sol for se apagando e te sintas cansada de vogar, lembra que eu aqui estarei rezando para que tu decidas regressar. Queimaram meu ranchinho de sapé,

badam, tabadam, tabadabarapé. Parabadem, tabadam, piripá. Parabadem, tabadam, parabadem, piripá. Tiraram, torino, tiraram, tiraram, tiraram. Tem, tabadam, tabadam, tabadabarapé. Parabadem, tabadam, piripá. Parabadem, tabadam, parabadem, piripá. Parabadabaparapá. São Paulo, Feminas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte nesse cartaz radiofônico, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo, aliás, o último. E na volta, vamos ouvir Gilberto Alves, Nora Ney e Orlando Silva.